Sabrato, cópia. Afirmativo. Líder 0 Guarulhos, aprovado. Decola a rota conforme o plano, Elefa, SEB B, Sagaz e conforme a voz. Decola dono 0, curva direita, invertida Arbor, Elefa e a posse é conforme. 5513 transponder, controle opera em 1.9.8. Transponder. 5513. 320 Guarulhos, com o lado codificado. Minha telefa, que é você pode sempre depois de do SH, de do EPEC, livre e forte. E o. Então, quando é 5513-198, adiciona 0, por favor. Confere, bate 3, chama o fundo para depois acionar. Chama o posicionamento total. Bem-vindo, Tadelta. Para o curso de adicionamento. Autorizado, Rio, Xandax. Autorizado, curso de adicionamento no ataque. Brasil, A4. Good evening, you're back. Are you ready? I'm ready. Here, an app and take off from A10. Wind is 130 degrees. Five 045, até interceptar o localizador, 3178. Copa 04, airborne at 33, and call ground control 119, correct. Control the path frequency 119.8. 119, Europa 04. Europa 084. In Europa 084, with a contact for departure, climbing level 370 in Puka departure. Ok, climbing 370 Puka departure. Europa 084. Rio 5972, pronto, Cato. 4 a bordo, 5602, 20, perna, Guarulhos. Mais principal, Indial, reporte pronto, Rio, 1015 no ajuste. 1015 no ajuste, Pátio Indial, de condição de terra. Total, chame fax. No meio, desça para 2000 pés, autorizado LS, poste do localizador estabilizado. Afirmativo 2000, reportaremos no localizador MQ. Mano, 0 no 5, afirmo. Obrigado. Europa 084, climb maintain level 350. 350 now, a Europa 084. Oi, Salvador, boa noite, Andrés 178, passando 5 avisos ao baixar de trabalho. 178, avistado, curta de aproximação, informarei livre a pista. Ajuste no 0 no 5. Guardando. Espera também para a pista. 178, pista livre, posto autorizado, no 30 graus, 8 nós. Livre, posto na 10, 3, 5972, decolado 239, controle 198, bom voo. 198. Uma ótima noite, obrigado. Aumenta, tudo bem. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, contato radar, suba para nível 320, voe Leda. 320, Leda, 5972. Salvador, boa noite, funcionando a 284. Espata Aracaju, só um minuto, dou 190 já aprovado, prepare a PUCA. Boa noite, oficial. Brasil, tu foda, essa minha cabeça. Brasil 78, solo 42, direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa, repórter da Juliette. Direita, Alfa, repórter da Juliette, 3, 4, fotocópia. Aracaju 190, aprovado, declarado 10, curva esquerda, no perfil da PUCA, Jamo. Após voo Aracaju, 5511 no transponder, controle da PL 1998. Confirma, 4515? Não, 5511. Aqui, nível 190, decolada 10, curva esquerda, PUCA, Jamo, Aracaju. 5511, 198, controle, 6284. Correto, só complementando, curva esquerda, chame na pole, como o Antônio, puxa a frente. Chama na curva esquerda, 2, 2, 3. Torre, oficial, vira, vira. Oficial, 0-2-0, approach at level 350 to Lisbon, just a minute clap. Your departure will be PUCA. Copy, 350, stand by for it. Para o táxi total 9908, 3 a bordo na linha 3 horas e 40, alterna Galeão. Autorizado total, participar em de Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajuste 1-0, 1-5. Participar em de Alfa, 1-0, 1-5. Salvador, Web 576, está estabilizado, localizador vai travar. Boa noite. Boa noite, Web, reporte externo. Voltaremos externo, baixado. 172 agora com o centro Recife. Frequência 1251 ao 33325. Boa noite. Obrigado, ótima noite. 251-3325, Rio 5972. Web 576, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 10 nós. Pouso autorizado a 1020 com 10, Web 676. 3178, ingressa Juliette, portão 07. Observando o tráfego na final total, após o mesmo, ali mantém. Juliette, Fuzil, Juliette, copy. Salvador, Lisbon, level 350, airway up 010, Natal, up November 873, then follow your Fatpen route, pick off 110, left turn, your departure, after departure. Your departure will be Puka, then Zipa transition, Scott code 5515, control departure 119.8. Clear to Lisboa, flight level 350, Upper Zulu 10 to Natal, November 873 to 5.1. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Scott 5515, and departure frequency 119.8. That's correct, gate 11, report your right step up and push. Will do, watch it out. Web 57 no meia, Solos 48, Alfa Kilo Pátio 3, bem-vindo. Alfa Kilo Pátio 3, boa. 908, liberada a pista, decolagem autorizada, 130 graus com meia dúzia. decolado agora aos 50, controle 109-8, bom voo. Valeu, tô ligado, bom serviço total. Atenção total 9908, Narbor, boa noite. 9908, total, contato radar, mantém o nível 320, mantém a CDA. Sala 320, mantém a Arbor, total, 9908. Pessoal, 020 approved, push and start up from tax. Clear to push and start, take control, man. F5809, aciona identificação, chegada Mari. Desça para 2000 pés, B15 ao ajuste. Chegada Mari, informação para o CM, F5809. Estou através de 02, F do Lula November. Para 1500 pés agora na prova da rotatória, F do Lula November. 1500 pés, prova da rotatória, F do Lula November. Total 9908, chame o centro Recife, frequência 1260, alterno 288. 260-288 Recife, 9908, obrigado. Pode entrar, ETAP, 58 aeronaves. Autorizado, ETAP. Obrigado. graus de minuto. Portugal 0 to 0 for taxi. 0 to 0. Taxi approved the taxiway Minipro in the India in Alpha. Report Red Road Point, Canadian 015. By Minipro in India, Alpha, report Homing Point, Canadian 015.